Opa, salve, illustre picaretta. Entra, ma è l'impospecchi, saremo a casa oggi. Con licença. Quem é o senhor? Eu sou o repórter do suplemento dominical e gostaria de entrevistar a senhora e o seu esposo. Entrevistar nós? Sim, senhora. Pois não. Vittorio. Sim. Vittorio. Sim. Vem aqui que tem visita. O Vittorio veio da cidade agora mesmo. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor Vittorio. Esteve na cidade? Sim, de fato, estive lá. Eu fui pagar essa conta de luz que achei na rua. Mas o... Senhor Vittorio, o senhor foi pagar uma conta de luz que achou na rua? Para que pagar? A conta não era do senhor? É, não, sim, não era minha, mas eu gostei do desconto que eles dão. Ah, essa é muito boa. Mas, afinal de contas, quem é o senhor? Bem, eu sou o repórter do suplemento dominical e desejo entrevistar o casal, não é? Ah, sim. Pois não, manda entrar o casal. Que casal? Mas, casal? O senhor não falou que ia entrevistar um casal? Eu desejo entrevistar o senhor e sua esposa. Ah, sim, sim, sim. Pode entrevistar. E Marita, me dói o braço. Ah, passa a pomada, Vittorio. Coitado do Vittorio. Machucou o braço. É? Eu notei mesmo. Ele está com o braço enfaixado. Como foi? Eu estava com a Marita na cidade, sabe? Nós estava parado numa garçada. Sim. Quando a Marieta me falou que atrás de nós tinha um homem atrevido que estava piscando para a Marieta. Não foi mesmo, foi. Eu olhei para trás e vi o homem piscando para mim. Um atrevido, sem dúvida, não é mesmo? Sim, sim, de fato, um atrevidão. Então eu virei para trás e dei um muro na cara dele. Aí eu arrebentei a mão. Arrebentou a mão? Mas quem era o sujeito? Era a estátua de Camões. Está aqui, Marieta, que não me deixa mentir. Você não pode me admitir que era estado, porque afinal de contas não pode. Sim, é lógico, não pode. Chega! Não se preocupe. Marieta, a Judite preparou a comida? Ah, sim, acho que sim. Judite! Judite! Trai a marmita. Pronto, dona Marieta. A marmita está pronta, a comida está quentinha. Vão a algum piquenique, é? Não, vamos passear em Santos na praia. Sim? É a primeira vez que vamos lá. Ah, e vão levar comida para comer na praia, não é? Não, é que não sabemos nadar e disseram que quem não sabe nadar precisa levar uma boia. Mas, meu Deus, inventam cada besteira, mamma mia. Judite, e põe a marmita na porta-mala do carro. Bem, posso iniciar a entrevista? Sim, sim, sim, pode. Mas me diga uma coisa, onde é que trabalha mesmo o senhor? Eu sou o repórter. Ah, sim, sim. Trabalha na lavoura? Oh, não. Eu escrevo para o jornal. Mas como escreve para o jornal? O jornal já vem tudo escrito. Bem, depois eu explico ao senhor. Vamos à entrevista. O casal tem ido à Europa? Sim, de fato, temos. Tivemos na Europa, depois fomos na França. Tivemos na Alemanha. Estivemos na Espanha e depois voltemos para a Europa. E quando pretendem viajar novamente? Eu acho que no mês que vem, sabe? Nós vamos conhecer Paris. Paris? Sim. Magnífico. Há coisas maravilhosas em Paris. De fato, falaram mesmo para nós. Nós vamos lá e vamos aproveitar para apanhar uma coroa de flor no túmbalo do soldado desconhecido. Ah, do soldado desconhecido? Certo. E outra coroa no túmbalo do pai do soldado desconhecido. Mas, minha senhora, no túmulo do pai do soldado desconhecido? Sim, de fato. Só que nós não sabemos quem é o pai do soldado desconhecido. Mas precisa descobrir isso, sabe? O senhor, por acaso, não sabe quem é? Pai do soldado desconhecido? Sim, de fato. Mas é o máximo. Obrigado. É o máximo, Marieta. Ecco. É o máximo. É, foi bom perguntar para ele, tá vendo? Ecco. Obrigado, moço. Ora. Marieta, eu comprei o serrote. Comprou o serrote? Sim. Ótimo. O senhor vai trabalhar com esse serrote aí, é? Não. É que eu tenho um armazém de seco e molhado. Ah, sim. E hoje eu li no jornal que amanhã vai ser feriado. E o comércio precisa cerrar as portas. Então eu comprei esse serote para serar a porta amanhã. Ah, sim. Senhor Vitória, desculpe a curiosidade, mas por que aquela garrafa de pendurada no forro da sala, hein? Ah, sim, penduremos ela aí porque o médico mandou. O médico mandou? Sim, de fato. O médico disse pro Vitório suspender a bebida. Sim, de fato. Certo. Tá aqui o Vitório que não me deixa mentir. Vitório, não me desminta, por favor. Uma coisa, que você está dizendo é que o médico também disse. Certo, que afinal de contas, chega. E chega. E não se preocupe. Ai, mas tá me doendo a testa, Vitório. É, eu estava reparando mesmo que a senhora tem um esparadrapo aí acima dos olhos. Machucou, é? Não. É que ontem consultei o médico e ele me disse que era bom tirar uma pestana depois do almoço. Ai, mocinho, como me doeu para arrancar a pestana. Ai, como esses médicos são burros. Giudite! Pronto, dona Marieta. Giudite, chegou o caminhão de teia? Ainda não. Quando chegar, eu aviso. Pode ficar descansada, dona Marieta. Ah, estão construindo, é? Não temos construindo. E por que o caminhão de telhas? É que o meu filho está trabalhando no rádio, sabe? É ele que dá as notícias do rádio. Ah, é repórter, então? Sei lá, não sei. Eu só sei que esse negócio de dar notícia pelo rádio é ele que faz, sabe? Sim. Então hoje ele me telefonou e disse que vai ter uma festa. E o rádio mandou ele fazer a cobertura. Então nós vamos mandar as telhas que é para ele poder fazer a cobertura. Mas não é possível. Mas como que não é possível? O senhor pensa que está lidando com gente ignorante? Não, meu senhor. Ai, mas é duro lidar com pessoa burra. Não liga, Maria, não liga. Ah, pelo amor de Deus. Ah, Vitório, o moço é tão ignorante. Mas por falar em telha, e aquela goteira que tem em cima da casa? Eu já subi no telhado e não achei a goteira, Maria. Ah, tem goteira nesta casa? Tem, sim, senhor. Imagine que deu goteira e ainda em cima do telhado. O Vitório foi procurar a goteira no telhado. É, eu fui procurar, mas não encontrei, sabe? Eu só achei uns buracos no telhado. É, mas a goteira não tinha nada, sabe? Sabe, Marita, que a água da goteira molhou todos os pacotes de fósforo que tem lá na cozinha. Mas que pena! Então estragou todos os fósforos? É, felizmente não. Certo. É, eu acendi um por um e estava tudo bom. Né? E outra coisa, Marieta, eu achei lá a lata de graxa, sabe? Achou? Sim. Ai, que ótimo. Pensei que tinha perdido a lata de graxa. É, para que é a graxa, dona Marieta? É que precisamos de uns documentos na repartição pública. E me disseram que para os documentos saírem mais depressa, a gente precisa engraxar os funcionários. Não? Então nós compramos, como digo, 2 quilos de graxa. Será que dá? Mas é inacreditável. Quer tomar um cafezinho, moço? Um cafezinho? Ótimo. É? Então convida nós que nós vamos no bar da esquina. Não, agora não, Marieta, agora não. Fica para depois, sabe? Mandou o novelo de lã e as agulhas de tricô para o nosso filho, Marieta. Ah, vou mandar hoje sem farta. O senhor conhece meu filho? Não tive o prazer ainda. É, meu filho é um rapaz muito distintíssimo. Ele está estudando na dificuldade de direito. Não? Vai se deformar para engenheiro. Ah, sim? E vai indo bem, é? Muito, otimamente. O professor dele fica admirado com as lições que ele faz. Tanto que nos cadernos, o professor sempre escreve admirado. Ó. Oh. Mas, ô... Dona Marieta? A senhora me desculpe? Mas não seria nota zero, não? Não. É ó mesmo. Bem, mas a senhora estava dizendo que ia mandar um novelo de lã e uma agulha de tricô para o seu filho. Ele faz tricô, é? Marieta, deixa que eu explico, que o mocinho é meio duro de entender as coisas, sabe? Ele é meio burrinho. É o seguinte, sabe? É que meu filho, Vitorinho, tá noivo. E ele mandou dizer que só pode se casar quando ele fizer o pé de meia dele. Então nós vamos mandar a agulha para ele fazer o pé de meia. Não é possível. Ah, coitadinho, tá espantado. stato, Vittorio? Olha a cara do ignorante, não entendeu nada. É por isso que admiro cada vez mais a inteligência do Vittorio. E vivo Vittorio! Via! Lindo Rio de Janeiro, no Vittorio? Sì, è bello. Gostei immensamente di venire qui. Ascolta, poi ne vai passare una padaria per avere un pão di açúcar. Disseram che il pão di açúcar do Rio de Janeiro è una beleza. Vamo andando, pai. Vamo. Cuidado con l'immobile. Vem, Judite. Vamo, vamo. Marita, noi precisiamo arrangiare un hotel per si stralare. Ecco, io voglio descansare un poco. Io gosto di viaggiare, ma gosto di te incomodità, a fine di conto. Spera, voglio un brutto di un orterzon lì. Vamo là, vamo là. Uscia, di orterzon? No, se io acho che tem mais de mil rospe. Deve ser. Vem, pai. Sto indo. Anda, Judite. Sto indo, dona Marieta. Puxa vida, eh? Que transe horrível que tem no rio. Quase que o artimóvel atropela a garrafa de pinga que trago no bolso. Certo. Vamos entrar nesse hotel. Vittorio, onde será que entra no hotel? Eu acho que é ali, Marieta. Tem que falar com aquele homem que está naquela casinha. Olha lá. Vamos todo mundo para lá, vamos. Certo. Vamos. Certo. Judite! Anda mais depressa, pata choca. Sim, senhora. E aqui, boa tarde, cavaleiro. Boa tarde. Nós viemos de São Paulo e queremos estar lá neste hotel, sabe? Aqui eu lamento muito, mas isso não é possível. Não é possível por quê? Por acaso somos mendigos? Não, senhora. Mas acontece que isto aqui não é um hotel, minha senhora. Isto aqui é um cinema. Na porta tem uma bruta tabuleta dizendo que é hotel. Ora, estão equivocados. Não temos cavocado coisa nenhuma. Ecco. Ali na porta tem uma tabuleta dizendo que é um grande hotel. Está aqui a Marieta que não me deixa mentir. Certo, sim, porque você não vai me demitir agora na frente de chama atrás dessa casinha. Certo, e per favore, chega. Não se preocupe. Mas não é um grande hotel, senhor. Não, senhor. A tabuleta que o senhor leu está anunciando um filme do Grande Otelo. Está aqui, meu amigo, é um cinema. Mas, independência disso, o senhor não tem um quarto para alugar? Não, aqui não. Olha, aqui próximo é um hotel, ali adianta, olha lá. Então vamos andando, Marieta, vamos embora. Olha um hotel ali, dona Marieta. Ai, eu não me aguento mais de carregar essa cadeira preguiçosa. Larga de ser boba, Judite. Essa cadeira é provitório descansar na praia. Ora, o que tem isso? É aqui o hotel. Vamos andando, vamos entrando. Boa tarde. Bonsoir, monsieur. Mas que vai soar? De fato. Oh. E com esse calor, não acredito que a gente possa ficar sem suar mesmo. Ma, signore, per caso, a chi è hotel di ospeda ospi? Oui, monsieur. Sì, signor. Desejo una accommodation? Sì, queremos estralar nesse hotel. Queremos una cama de casar para eu e o Vittorio. Certo. Una cama de mulher sorteira para Judite. Certo. E una cama de homem viúvo para meu pai. Certo. Já entendi. Deseja uma cama de casal e duas de solteiro? Não, senhor, não seja burro. Não seja burro. Queremos cama de casal casado para nós. Uma de solteira para Judite. E uma de viúvo para o meu pai. Pardon, madame, pardon. É isso mesmo. Seu papá ocupará uma cama de solteiro? Se me der cama de solteiro, eu faço um estrago nesse hotel, hein? E tem razão, ele tem razão. E che porcaria di hotel, è esse che non tem cama di viuvo. Très bien, monsieur, très bien. E pode deixar as malas aí que o nosso empregado cuidará delas. E, pardon, madame, e deseja lavar as mãos para o jantar? Ma como? Lavar as mãos para o jantar? Yes. Aqui não tem talhera, a gente tem que comer com as mãos. Mamma, isso é um desaforo. Vittorio, não se preocupe. Deixamos as malas aqui e vamos comer. Sim, sí, melhor. E, por favor, venha comigo. Vamos aos quartos, por favor. Por aqui, madame. Vamos. Aqui está, este é o quarto do casal. Este outro é para a empregada e este é para o senhor. Cambada sem vergonha. Teimaram e me deram o quarto de solteiro. Escuta, mocinho, tem uma toalha para eu lavar as mãos? Oh, como não, senhor? Olha lá, ali está uma toalha, está vendo uma toalha. Mas aquela está limpa, é? Dá dó de sujar. Ai, graças a Deus, não vou mais carregar essa cadeira preguiçosa. É, madame, pardon, é, querendo alguma coisa, basta chamar a portaria. É, com licença, com licença. Ai, bonito os quartos, não, Vittorio? É muito lindíssimo. Eu quero passar uns 4 dias aqui no Rio para aproveitar bem o Rio de Janeiro. Portaria! Portaria! Que é isso, seu Humberto? Deixa de ser burra, Judite. O homem não falou que quando precisasse de alguma coisa, pra gente chamar a portaria. Tô chamando. Alô? Aconteceu o que aconteceu, senhores? Nada. Queremos jantar. Onde é que a gente enche a barriga aqui? Oh, perfeitamente. Venham comigo ao salão de refeições. Por aqui, por dizer que, madame. É. Por aqui, faz favor. Après vous, madame. Vamos, Après vous. Ah, madame, nesta mesa. Por favor, nesta mesa. Nesta mesa, por favor. Mas aqui, por favor, não, não estamos pagando, não queremos nada. Certo, Vittorio, certo. Não somos mendigos. Certo. Claro, senhor, claro. E que desejam? Que cheiro horrível de comida tem esse restaurante. Ai, não se porto. Monsieur? Sim. Quer ver o menu? Ah, por favor, um pouquinho de respeito. Um bocadinho de respeito, por favor. Tem senhor aqui. Pardon, monsieur. Perguntei se quer ver a cardápio. Ver o quê? Cardápio. Cardápio? La relação da comida. Ah, sim, sim, sim, de fato. Depois nós conversamos com ele. Dá um abraço para ele, nós queremos comer. Perfeitamente, sim. E qual é o prato, senhor? É prato de louça, faz bisteca. O que é que desejam comer? Comida. Tá bom. E querem comer à la carte? Não, não, queremos comer aqui mesmo, tá bom. Que tal, madame, um franguinho de leite? Não, eu não posso comer, sabe? Eu chupei manga e leite faz mal. Me diga uma coisa, esse frango de leite é algum frango criado com mamadeira? Oh. Pardon, monsieur, não querem frios? Viemos com roupa de linho. E o senhor tem a barba coragem de perguntar se queremos frio? Queremos calor, era essa muito boa. Et nous avons le... pardon. Temos lombo de porco à portuguesa. Se é da portuguesa, como é que o senhor vai oferecer para nós? Sim, certo. Respeito. Tem razão, Vittorio. Não queremos discutir só e nem comida dos outros. Ah, mamma mia, como é duro lidar com gente burra. Oh, madame, temos ovos mexidos. E o senhor acha que nós vamos comer uma comida que já mexeram nela? Isso é muita farta de pouca higiene. Ecco. Mocinho, ô mocinho, birita pra castigar o figo, tem? Pai, pai, meu jeque de não falar hipocrisia? É que é isso? Mardita pinga! Não sabe que a bebida deixa os homens com cara de idiota? Olha a cara desse moço aí. Olha a cara dele. Ele bebe, garanto. Monsieur, madame, Apreciam perdizes? Não, não, não, não, não. Obrigado. Nós gostamos mais da Penha, um bairro muito mais gostoso. Por sugestão, temos almôndega. Me fez lembrar minha filha agora. Ela está aprendendo a tocar almôndega. Ainda ontem ela tocou uma marcha lindíssima. O vizinho até jogou um tijolo lá em casa. E poisson, temos, bom, por exemplo, temos bagre ensopado. Como é que? Temos poisson, bagre ensopado. Marieta, olha a burrice dele. Olha a ignorância dele, Marieta. Bagre ensopado. Ma com'è che pode pegar un pesce secco no rio? Ah, per favore. Pesce tem que ser ensopado mesmo, francês. Francês deve estar aqui há pouco tempo, não percebe? No dia que eu abri a boca para falar uma burrice, eu me mato. Pardon, não gostam de comer virado? Tinha graça comer de barriga para baixo, deitado. Demais a mais, por que comer virado? Isso é ridículo. Ah, o senhor faz favor, hein, porca miséria. Virado é nome de uma comida, dona Marieta. É? Tinha baronesa que dá um parpítimo. Ela sabe tudo, a princesona. Vá, vá, vá, deixa de ser burra, Judite. Não fala hipocrisia. E, madame, temos trouxa de vitela. Que dizer que estão matando as vacas que são trouxa? Bello papelão, ecco. Matar as coitadas só porque elas são boba. Ecco. Também temos língua fresca. Vocês têm a língua suja, isso sim. Língua suja, de tanto falar por isso. Madame, monsieur, quer ir ao prato do dia? Mas não me diga isso. O Dias come aqui, ele é muito meu amigo. Ecco. Pardon, monsieur, o prato do dia é arroz de Braga. E o senhor acha que vamos comer o arroz do Braga? E depois o coitadinho vai ficar com fome? O senhor perdeu o juízo? Ora, o senhor já me torou a paciência, hein? Fique sabendo que o senhor está falando com pessoa inducada. Eu tenho uma filha que vai ser deformada para dentista. Ela vai ser deformada para dentista e na dificuldade de direito. O senhor está ouvindo? Oui, madame. Infelizmente, não sei mais o que possa oferecer, senhor. Não preciso oferecer nada. Ela tem de tudo, graças a Deus. Desejam beber algo? Argo? Não conhecemos essa bebida. Trai uma pinga. Não trai nada, não trai nada. Não nada de bebida alcoólica. Nós temos aqui para gastar à vontade, mas nada de pinga. E fai favor, moço, trai meio guaraná e quatro copos. Pardon. Porém, nós não vendemos meio guaraná. Não? E por quê? Pensa que somos o quê? Aí quer saber de uma coisa? Vamos pegar nossas malas e vamos para outro hotel. Isso daqui é uma pouca vergonha. A gente morrendo de fome e esse becir falando bobagem faz meia hora. Vamos todos embora. Vamos. A gente encontra cada burro nesse mundo. É por isso que eu admiro o meu Vittorio, homem inteligente. E vivo Vittorio! Yeah.